de saudade. Quero sentir seu perfume. Tô de malas prontas pra felicidade, correndo pra te ver, pra ficar com você. Amor de verdade não acaba, não. Mesmo que a distância às vezes atrapalhe. Quando o dia amanhecer, o sol vier me aquecer, meu coração de barco à vela vai navegando no seu mar. O seu colo, meu destino. Seu olhar, meu paraíso. Seu sorriso me enche de vida. Me faz sonhar, me faz voar. Vou te encontrar, vou te beijar. Cheguei pra te amar. Trouxe estrelas pra plantar no nosso céu particular. Cheguei. Às vezes atrapalhe. O seu colo, meu destino. Seu olhar, meu paraíso.